O dia 15 de julho na história. 1904. O primeiro templo budista em solo americano foi aberto em Los Angeles. 1970. A Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor foi criada a partir da aprovação de um projeto de lei no Senado. 1988. O naufrágio do barco Correio de Arari, em Belém, capital do Pará, matou 58 pessoas. 2010. A Argentina se tornou o primeiro país da América Latina a aprovar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. 2018. A França venceu a Croácia por 4-2 em Moscou, na Rússia, e conquistou a Copa do Mundo da FIFA pela segunda vez. Esses são os fatos que fizeram o dia 15 de julho entrar para a história. Tenham todos um bom dia.